qualquer papo pra depois. Minha doce em teu sorriso, me derrete em tua voz, que é só disso que eu preciso. No eco de estarmos a sós, e olhos azuis que transformam meu sol em deixa tudo.